Oi, olá, meus queridos. Como é que é isso aqui mesmo, cara? 4 de julho, mês 7. Que sono, cara. Sabe uma pessoa que foi com sono o dia inteiro? O que que é isso? Hein? Dorme, durmo, sei lá, 10 horas seguidas. Eu acordo morrendo de sono, como se eu não tivesse nunca dormido na minha vida. Levanto pra ir no banheiro pra fazer as coisas, chego a ficar tonto entendeu? Aí deito mais, aí durmo mais umas 2 horas, aí acordo, aí já é hora do almoço. Aí eu almoço. E aí o que que acontece, cara? Eu começo a dar. Eu, sabe quando você. Sei lá, senta no sofá pra fumar um cigarro. Aí sabe quando você dorme involuntariamente? Você percebe que você dormiu? O cigarrinho começa a encostar na perna, eu acordo assim, porque tá caindo a minha mão. Aí, cara, tem que terminar de fumar. Aí não, aí depois do almoço encho a cara de café, porque eu tô com muito sono. Aí o que acontece? Eu fico mais meia hora acordado. Aí depois de meia hora o sono volta e eu começo a dar, sabe? Aqui a gente chama de pescada, cara, dá uma pescada. O cara dá aquela dormidinha, daí abaixa a cabeça e toma um susto com o próprio sono e levanta. E é assim que a minha vida tem sido, cara. Aí dorme, aí não, vamos tomar um café, vamos ver um filminho que aí passa. Deito na cama, quartinho escuro, Netflixinho. E aí, cara, eu não consigo ver 5 minutos de nada, porque eu durmo. O que que tá acontecendo? Porque assim, normal, sei lá, dormir 8 horas e 16 você fica acordado das 24 horas do dia. Eu não quero ficar acordado nem uma hora. Será que o meu corpo. Cara, isso é muito louco, sabe por quê? Porque, racionalmente pensando, é óbvio que é melhor ficar dormindo 24 horas por dia. E nunca, porque se eu não precisasse cagar, nem comer, nem fazer xixi, nem nenhuma, sabe, nenhuma atividade fisiológica que requer estar acordado, se não precisasse, se não existisse nada disso, e eu pudesse escolher quantas horas eu ia dormir 24 horas por dia, eu ia ficar inconsciente o tempo inteiro até eu morrer. Essa seria a minha escolha. Só que dormir é um negócio que você não escolhe, você só obedece. Por mais que você não obedeça, não durma, uma hora você vai ter que obedecer, porque o seu corpo vai te forçar a obedecer. Você ficar, sei lá, cara, eu já vi uns negócios de teste aí, quanto tempo um ser humano consegue ficar sem dormir. Tem cara que fica uma semana sem dormir quase, ou mais de uma semana, sei lá. E não dá, cara. O cara começa a alucinar, o cara começa a ver coisa onde não tem, o cara começa a falar coisa que ele não lembra depois. Que não faz sentido, é igual como se estivesse bêbado. E o cara apaga do nada. O cara apaga do nada. O cara pode estar em pé que o cara apaga. O corpo precisa dormir. Assim como precisa comer, assim como precisa cagar, entendeu? Só que desde muito novo, sei lá, 15 anos de idade, eu fico pensando o quanto seria bom se não precisasse ficar acordado nenhuma hora pra comer, pra fazer cocô, pra fazer nada. Se a gente não dependesse dessas coisas. E só precisasse dormir. E a gente pudesse escolher quanto tempo a gente vai dormir, entendeu? E aí eu, obviamente, escolheria 24 horas por dia. Só sonhando, só voando nas nuvens, olhando para baixo. Sabe? E aí, que é o mais louco. Eu agora, recentemente, eu só fico com sono. E não é. Não é porque eu não tô trabalhando mais de um mês, eu não tô fazendo nada da minha vida. Então eu não sei o que que é, cara. Aí eu fico pensando, será que o meu corpo, de tanto eu pensar racionalmente numa coisa e tentar controlar uma coisa que é inconsciente, que é o sono, que dá e pronto, você não escolhe, será que de tanto eu pensar nisso, o meu corpo assimilou isso? E botou também já no inconsciente que o certo é dormir o dia inteiro? E a noite inteira? E aí, finalmente eu vou poder fazer isso? Aí, será que eu vou precisar comer? Mas também, será que eu tô virando um X-Men, cara? E aí, cara, aí de noite, de madrugada, eu fico. Ah, então pelo menos agora de madrugada eu vou ficar acordado. Vou ficar vendo filme, vou ficar lendo livro, vou ficar, sei lá, no computador fazendo alguma coisa. Tranquilo, porque é madrugada ninguém enche o saco, então é tudo silêncio. Mas não, cara, eu fico meia hora também e aí já dá sono. Aí eu tenho que dormir. Aí eu acordo de manhã. Também como, sei lá, faço o que tiver que fazer. E já começa a dar sono, cara. Já acordo morrendo de sono. Tudo é sono. Eu não tô gravando no computador, com microfone, com tudo, porque eu tô com sono. E eu preciso ficar deitado. É muito bom ficar deitado, cara. Ficar deitado com sono e se espreguiçando na cama, sem dormir, só deitado com sono e se espreguiçando. É a melhor coisa que tem, cara. Não tem nada melhor que isso. Me fala que sexo. Ah, sexo é chato. Tô fazendo muito sexo nessa Copa do Mundo, meus amigos. E tá muito chato. Sabe? Não aguento mais. Nossa, meu nariz tá completamente entupido, cara. Completamente. É, será porque, hein? Sexo, cara, é a coisa mais chata que já criaram. Pega um vídeo de um cachorro comendo um outro cachorro, cara. Você vai achar ridículo. Pega um vídeo de um sapo em cima de uma sapa transando. Você vai achar ridículo. É um pato, coisa mais ridícula que tem, é um pato transando. Coisa mais feia e cômica e, sei lá, triste ao mesmo tempo. Aí não, aí porque você é dessa espéciezinha aqui, você acha super bonito, entra em site para ficar vendo isso. Que é isso, meu Deus? Eu não aguento mais ver vídeo pornô. Não que eu tenha parado, né? Eu vejo, porque na hora que eu tô no negócio, coisa fica maluco, mas depois que você para, você fala, meu Deus. Nossa Senhora. Aí Copa do Mundo, cara. Aí Copa do Mundo, aí como Deus não dá nada de graça para ninguém. Aí o que que é? O cara fica animado todo para ver a Copa do Mundo, pra ver todos os jogos. Um cenário perfeito, cara, desempregado e recebendo dinheiro ainda por alguns meses, mesmo sem trabalhar, às custas do governo, às custas de quem paga imposto. Aí beleza, vê a Copa. Só que ninguém dá essa tranquilidade para ninguém, ninguém, ainda mais um filho da puta que nem eu, não merece essa tranquilidade. Então Deus não vai dar essa tranquilidade para mim. E o que que ele faz? A 10 passos do portão da rua, do portão do meu prédio, sabe, o portão que dá para rua, a 10 passos de distância desse portão tem um lugar que a cidade inteira se reúne para ver jogo. Então não existe tranquilidade. E aí todo mundo que o cara conhece vai nesse lugar, todas as mulheres da cidade vão para esse lugar. O dono do bar que fica na esquina desse bar simplesmente pega e cerca a rua com placas de metal gigantes. Faz um lugar fechado, cobra 30 pau, 25 pau pra entrar, pra exibir o jogo num telão. E as pessoas vão e aquele lugar fica lotado, cara. Aí o jogo, sei lá, o último jogo foi 11 horas da manhã. Acaba, sei lá, quase 1 da tarde. O negócio segue até 10 da noite, cara. Aí bota DJ, aí depois bota banda. E vai, cara, e vai. Aquilo fica cheio de gente, é igual uma micareta. É uma barulheira, cara, é uma barulheira. E eu moro aqui do lado, cara. Então, aí toma uns goró, fica retardado e pensa, preciso transar com alguém. Qualquer um que. Porque a bebida tira a sua noção, entendeu, das coisas, entendeu? Você fica mais burro quando você bebe. Você não pode dirigir, entendeu? Você não pode, sei lá, fazer uma prova da polícia, entendeu? Tirar porte de arma, fazer uma prova de tiro com bêbado, não pode. Porque daí te deixa mais burro. Você tem que fazer quando você tá menos burro. Mas transar pode. Transar pode. Que é a coisa que pode te gerar um filho, cara. Que é a pior coisa que você pode fazer nessa vida. Transar pode, bêbado. Me explica qual é o sentido de Não, olha, cara, não pode dirigir bêbado. Por quê? Aí qual é o motivo que a lei dá para você, para te impedir, te proibir de dirigir bêbado? Porque você pode tirar a vida de outra pessoa, você pode tirar a sua vida. E aí a outra pessoa não decidiu se ela quer perder a vida num acidente de carro. Você não pode fazer isso com ela. Você tá botando em risco a vida de outras pessoas e a sua. Beleza, não pode beber, proibido. Aí o policial fica lá, faz blitz, aí bota o trem na boca do cara, o cara sopra, se der um número na tela, você vai preso, não pode. O que tá corretíssimo, quer dizer, do ponto de vista da lei tá correto, não tô dizendo minha opinião, foda-se. Aí, pra isso não pode beber. Agora, pra um negócio que você pode beber e você pode inventar um novo ser humano na Terra que não tá, que não existia, que não tinha uma consciência antes. Você vai pegar uma consciência que não existia e jogar na Terra. Quer dizer, isso é muito pior do que matar alguém no trânsito. É dar vida a alguém no mundo. E para isso você pode estar bêbado. Sabe, eu acho que em toda festa, cara, toda micareta tinha que ter, pra quem tá bebendo, tinha que ter policial seguindo de longe, cara. E quando a pessoa começasse a se beijar, o cara vinha e dava paulada. Pegava o cacetete e arrebentava o homem e a mulher. Se fosse gay, tudo bem. Só gay e lésbica podia beijar em micareta e festa. E show e essas coisas. Jogo de Copa do Mundo, só gay e lésbica. Agora, um homem e uma mulher se beijando, começando a dar indícios de que eles vão ter sexo depois, vem um policial e enfia a paulada nos dois, cara. Sabe naquela que dá nas costas, assim, ó. Sabe? Que dá um estalo e o cara enverga o corpo, assim, porque dói pra cacete. E no outro dia fica roxo e a pele fica soltando, assim. Quem já tomou um couro aí, cara? Quem já apanhou de verdade aí, cara? Vocês não, né? Vocês são tudo uns merda. Entendeu? Aí o cara fica burro. E o cara quer fazer o quê? Transar, que é um negócio que não devia ninguém fazer. Transar bêbado é pior do que dirigir bêbado. É pior do que, sei lá, cara, pegar uma arma e sair atirando bêbado na rua. Transar bêbado é a coisa mais baixa que um ser humano pode fazer. E eu tô fazendo isso com frequência. Nem tanta frequência, cara, mas é muito mais frequência do que eu tô acostumado quando não tem Copa do Mundo. Aí sobe, porque é do lado da minha casa, e eu vou e desço de novo depois de, sei lá, 20 minutos eu desço de novo. E aí eu já não. Ainda tô bêbado, mas não tô mais com tesão, porque eu acabei de transar. E aí eu fico num estado horrível, porque eu fico pensando que. E aí? E agora, meu? Ah, tudo perde sentido, cara. É muito engraçado. É engraçado, não é nada engraçado, é triste. Por que que eu tô dizendo que é engraçado? Tá, vamos dar um recado aqui. Que recado que era, meu? Uma pessoa fez um negócio de pegar trechos disso aqui e jogar lá no negócio, no YouTube. Eu não sei quem é essa pessoa, eu tenho a memória muito ruim, cara. Eu não sei o nome do cara. Mas o cara acho que me mandou um e-mail, uma mensagem, uma coisa assim, e falou, cara, pode pegar as coisas e jogar lá os pedaços, os trechos que ficou legal. Então, beleza, faz aí, obrigado. E o cara fez. E o nome disso no YouTube é Caguiando Cuts. Repetindo pra você que é burro. Caguiando Cuts. Cuts, cortes, né? CUTS. Lembrando que uma pessoa já fazia isso pra mim há 3 anos. Só que essa pessoa se matou. Ah, isso é verdade. Você que é ouvinte novo, você não sabe dessa história. Isso aconteceu, cara. Isso aconteceu, de verdade. E eu ainda fui responsabilizado ainda. Foi uma mulher e um cara. E a mãe do cara. A mãe do cara ficou me mandando mensagem, tipo, um mês seguido, me ameaçando que eu ia ser preso. E a menina que era que fazia os trechos, botava no YouTube os trechos do meu podcast, ninguém me ameaçou de nada. Só o irmão dela que virou meu amigo depois. Tá, então se você quiser. Eu também não sei se eu tô divulgando isso aqui, o cara vai desanimar de fazer daqui uma semana, mas tá aí, cara. Cagoeando cuts. Joga no Toba. Vou ver se eu ponho na descrição desse negócio aqui também. E aí, agora? Você tá vendo por que que tem tanto tempo que eu não gravo podcast? É por isso aqui, porque eu não tenho o que falar, cara. Não tenho o que falar. Esse negócio do sexo aí foi de improviso, não surgiu do nada na minha cabeça. Eu não tenho nenhum assunto, cara. O único assunto que eu tenho é isso, é Copa, é descer e fazer. Cara, teve um desses jogos aí que eu queria fazer um vídeo para botar no YouTube. Aí eu fui e filmei tudo. Eu filmei tudo para depois editar e dar um vídeo, sei lá, de 5 minutos para eu botar no meu canal. E eu não aguentei de tanta vergonha que eu fiquei de mim mesmo, cara. E deletei todos os vídeos do celular. E não editei, não vai ter nunca. Talvez, sei lá, se o Brasil for pra final, eu faço. Ah, que coisa, cara. Que sono. Que soninho maravilhoso. Cara, sabe que eu tô abismado? Porque eu tô indo em todos os jogos da Copa, nesse lugar que eu acabei de falar. É incrível, porque é muita gente, entendeu? Então tem lugar de pegar bebida, de pegar cerveja. Aí tem as filas também para comprar as fichas e tal. Então, e tem os banheiros. Então é muita gente andando para lá e pra cá o tempo todo, no meio de muita gente. Então é certeza de que você vai esbarrar em alguém, que alguém vai pisar no seu pé, que você vai pisar no pé de alguém, que você vai pedir desculpa, você vai receber pedido de desculpa. Entendeu? E isso é um ambiente de homem. Porque o homem tá acostumado a pedir desculpa com medo de apanhar, ou acostumado a aceitar a desculpa de alguém que tá com medo de apanhar, e você aceita a desculpa porque você também tá com medo de não aceitar a desculpa e entrar numa briga que você não, uma pessoa que você não conhece. Você não sabe com quantas pessoas ela tá, se ela tá com uma faca na cintura, sei lá. Então o homem ele já tem uma humildade embutida. Que foi criada pelas várias porradas que ele já levou na vida. Ele vai criando uma humildade. E eu tô falando homem, tá? Eu não tô falando vocês que nunca tomaram um soco na cara da vida. Na vida. E por isso, é por isso mesmo que vocês não têm respeito por nada e por ninguém. E fica na internet aí achando que estão humilhando os outros. Sabe? Falta muito. Vocês, cara. Falta muita humildade pra vocês. Ficam debatendo na internet, fazendo gracinha com a cara das pessoas, achando que estão humilhando as pessoas. Mas que se fosse ao vivo e você fizesse isso, você ia tomar um baita soco na cara. E aí, a partir desse primeiro soco, você ia começando a desenvolver uma humildadezinha. Que era para você ter desenvolvido 10 anos atrás, quando você tinha 6, 7 anos. Mas que não foi. Por quê? Porque você já cresceu numa geração onde não tinha bullying na escola. Ou se tinha, era muito leve. Tinha que ser mais pesado. E é por isso que eu odeio vocês todos, ouvintes. Tá, aí é um lugar muito cheio, cara. Então você vai desviando das pessoas e às vezes você esbarra em alguém. Eu sou alto, cara, e sou muito desastrado, então. Eu trombo nas pessoas. Eu trombei num cara. E o impacto da trombada mexeu o copo dele, derrubou um pouco de cerveja do cara. E o cara olhou pra trás pra ver o que ia acontecer. Porque o cara que leva a trombada, ele também não quer brigar. Porque ele já sabe que brigar é um negócio horroroso e chato. E é muito estressante. O cara fica tremendo de adrenalina. Aí o cara olhou pra trás pra ver o que que era, se era intencional ou não. E aí quando ele olhou, eu já pedi desculpa. E aí o cara já, não, beleza, beleza. E a mesma coisa, eu sinto uma trombada, eu por um milésimo de segundo eu penso, é alguém que vai me bater sem motivo, cara. E eu já olho pra trás com cara de medo, e aí a pessoa já tá com cara de medo olhando pra mim. E ela fala, desculpa, eu falo, beleza. E aí é assim. Só que, por algum motivo que eu não entendo. Nós não copiamos o Oriente, nós não copiamos o mundo árabe. E deixamos as mulheres ficarem no mesmo ambiente que nós. Por algum motivo. Se alguém pode me explicar, eu não sei. Por algum motivo, nós deixamos elas ficarem no mesmo ambiente que a gente, de shortinho curto, mostrando a bunda. Tudo bem, quer ficar? Fica numa área separada, cara. Bota uma área separada, mulheres aqui. Aí só ficam lá dentro dançando. Agora, pegar bebida, e fazer não sei o quê, e comprar ficha, só homem pode. Aí tem uma área que é só os homens. E tem um cercadinho, assim, tipo um chiqueirinho, que as mulheres ficam lá dançando. Hein? Aí seria perfeito. Aí se o cara quiser ir lá e chamar a mulher. Aí tem uma área que é mista, entendeu? Tem uma areazinha que pode ficar, você pode dançar com a mulher, você pode fazer o que você quiser. Aí tem a área de mulher, área mista e área de homem. Perfeito. Sabe por quê, cara? Porque senão fica tudo desequilibrado, entra em desbalanço. Você sente uma trombada, aí você olha para trás meio com medo de ser um cara que vai te bater do nada. E implorando a Deus que seja um cara que desbarrou sem querer e vai te pedir desculpa. Aí você olha pra trás, é uma mulher que não dá a mínima por ter esbarrado em você porque ela não tem empatia, cara. Porque ela não foi. Ela não teve esse exercício quando ela foi criança de fazer alguma coisa. O seu pai tá te olhando. Ou então você tá na escola que não tem pai nem mãe, mas tem outra pessoa que tá, que é mais forte que você e é superior a você geneticamente e tá te olhando ali. Como se fosse um papel de um pai, entendeu? Então, ou seu pai ou uma pessoa que tá na escola, um cara mais velho, e te vê fazendo uma merda, ele fala: pô, esse moleque tá fazendo essa merda. Ele não tá tendo nem noção do que ele tá causando fazendo essa porra. Ele tá incomodando as outras pessoas. Então, eu vou ensinar ele, através de violência, que isso não é bom fazer. Você vai lá, no caso do pai, sei lá, dá uma chinelada, um tapa. No caso do cara na escola, dá um soco na sua cara. A mulher nunca teve isso, então qualquer comportamento é porque provavelmente, cara, provavelmente você que é homem, a primeira vez que você esbarrou alguém sem querer e derrubou alguma coisa, ou esbarrou em algum móvel e derrubou uma planta na sua casa, ou derrubou uma coisa de vidro, ou quebrou alguma coisa, a primeira vez que você esbarrou em algo errado, sem querer, você provavelmente tinha 3 anos de idade, ou 2 anos. Assim que você aprendeu a andar, provavelmente você esbarrou em alguma coisa sem querer. Só que você não sabia que era ruim, porque você não sabe, entendeu? Você é burro. Quando você é criança, você não sabe de nada. Aí você esbarra, aí cai o um negócio, aí você não sabe como reagir. Aí você olha para sua mãe, ou olha para seu pai, e fica esperando o que que ele vai falar. Aí, vocês que tem uns pais frouxos aí, que é os pais que deve ter, sei lá, cara, 30 e poucos anos, que é esses pais da nova geração. Ou 40 anos, esses pais que são novos aí, que não sabem como criar um filho, que tiveram um filho sem querer. Sim, você foi um cara sem querer, cara. Aceita esse fato. Não brigou com você. Não te deu uma tapa na cara, um tapa na cabeça. Um soco nas costas. Não te deu nada. Te deixou. E só meio que te ignorou e foi lá e limpou, meio que rápido, meio estressado. Assim, ai, meu Deus do céu, eu tenho que limpar isso aqui. E não te demonstrou que era errado fazer aquilo ali. Alguns de vocês foram salvos porque quando vocês fizeram isso na escola, incomodar alguém, esbarrarem alguém mais forte, o cara te deu um soco e você. Aí a próxima vez que você tava num lugar com a possibilidade de esbarrar em alguém, você toma muito cuidado. E é assim que a gente cria um mundo melhor. Pessoas tomando muito cuidado para não bater nas outras, e aí ninguém esbarra em ninguém, cara. Porque se ninguém tivesse sido ensinado, apanhando, que esbarrar nos outros é errado. Quando tivesse jogo do Brasil, igual tá tendo, ia todo mundo esbarrar em todo mundo, ia ficar um inferno. Ia ficar todo mundo se esbarrando, todo mundo com um copo de cerveja caindo. Ninguém conseguia ficar parado bebendo cerveja, porque ia todo mundo esbarrar em todo mundo. Mas porque existe violência, e nós fomos ensinados por ela quando a gente era pequeno e fazia cagada, a gente toma muito cuidado para não esbarrar nos outros. E quando esbarra, a gente pede desculpa na hora, e a pessoa que toma o esbarrão também aceita a desculpa na hora. E assim a gente cria uma sociedade onde as pessoas não fazem merda umas com as outras, porque a violência nos ensinou a todos. Só que mulher não passou por esse processo, cara. Infelizmente. Porque não pode bater em mulher. Vamos cobrir, porque tá friozinho, gostoso. Ai, meu Deus, que gostoso. Ai. Ah, cara, frio é uma maravilha. Aí, Se você toma um esbarrão e você olha uma mulher, ela passa direto e não percebe, cara. Não é nem. Não sei se é arrogância, mas é acho que uma questão que vai além da arrogância. É uma falta de percepção, velho. Ela sentiu fisicamente ali no corpo dela que ela esbarrou em alguém. Ou que ela pisou no pé de alguém. Tinha um amigo meu, cara, que tava de chinelo, burro, vai pra esse lugar cheio de gente. Eu avisei, não vai. Ele tá ouvindo aqui, o Natan, vai tomar no seu cu. Foi de chinelo. E pisavam no pé dele toda hora. E doía horrores. E era só mulher, cara. Porque mulher não sabe, não tem noção. E não pedia desculpa, passava direto. No mundo correto, mulher esbarrava em mim e passava sem pedir desculpa. Eu seguia ela e dava um soco na nuca, na cabeça dela por trás, assim. Cair no chão. No mundo correto, não tô dizendo que eu vou fazer isso, tá, gente? Nem que você deveria fazer. No mundo perfeito, que não existe. E ela, sabe, ela nem reconhece que ela cometeu alguma coisa errada. Porque ela é igual uma criança de 2 anos que esbarrou numa planta e a planta caiu, a planta da mãe caiu. Aí ela olhou pra mãe e a mãe não fez nada. Então ela pensou: ah, então se isso acontecer, eu não preciso me justificar, não preciso ficar preocupado, é normal. Ela, por não ter sido corrigida, ela acaba sentindo que ela é o centro do universo e não precisa pedir desculpa pra nada. Só que, ironicamente, se o contrário acontece, se você esbarra numa mulher sem querer, ela dá um vexame, ela dá um piti, cara. Ela dá um escândalo. Ela grita, ela te xinga, ela berra, chora, ela te taca a bebida, ela chama o namorado pra brigar com você. É uma arrogância. É uma arrogância que não entra, não, eu não consigo entender. Mulher é muito chato. Mulher é a coisa mais chata que existe, cara. Como eu odeio mulher. Genuinamente, um ódio sincero, assim, cara. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, assim. É um ódio muito sincero. Sabe? Uma vontade de nunca me relacionar com mulher, cara. Só que virar gay não dá também, cara. Porque gay é um negócio. Homem também é um negócio merda, bagacete também. Porque eu odeio mulher, mas pelo menos eu tenho tesão por mulher. Eu não odeio homem, mas eu não tenho tesão por homem. Então, o que que eu faço? Continuo hétero? É o jeito, né? Não tem como forçar virar gay, cara. Falando em gay, eu tava na boate esses dias. E eu não peguei ninguém, não fiquei com nenhuma mulher. A única coisa que me aconteceu foi um cara me entregou um papel e com um nome e o número dele. Bizarro, né, cara? Os caras estão perdendo a noção do perigo, cara. Bizarríssimo. Eu senti um negócio tocando minha barriga assim, tipo, sabe quando você chama alguém com o dedo, você faz assim, toque-toque. Você pega os dedos e cutuca umas 3 vezes a pessoa assim. Eu senti isso na minha barriga, eu olhei e aí tinha uma mão assim. Aí o cara com a mão fechada, assim. Aí eu só fiquei olhando, não fiz nada. Aí o cara viu que eu não ia pegar. Ele foi, com a mão dele, ele pegou e botou algo dentro da minha mão. Eu falei: será que o cara tá me dando droga? Aí era um papel higiênico, um guardanapo, sei lá. Aí eu abri, tá escrito assim: Júnior, e um telefone embaixo. Era uma bicha. Que pelo jeito achou que eu era bicha também. Tá vendo? É isso que eu mereço, por ficar 1 ano e meio sem treinar e ficar com um corpinho de franga, com os bracinhos finos e um corpinho de magrinho, sabe? É isso que eu mereço, ser confundido com uma bicha. É isso que eu mereço. É bom pra eu aprender a voltar a treinar. E a não deixar o cabelinho grande, porque quando eu treinava e eu tava forte e eu tinha o cabelo raspado, isso nunca ia acontecer. Isso nunca ia acontecer. O cara ia olhar pra mim e falar: esse é o último de todos os homens que estão nessa boate. Ele é o último cara que eu daria o telefone, porque ele vai me matar se eu fizer isso. E é isso que eu queria passar, transmitir para as pessoas. Mas não, o cara tá com um cabelinho grandinho, magrinho, igual uma florzinha, uma franguinha. E os caras viados ficam dando telefone agora. É isso que é a minha vida. E eu durmo o dia inteiro. Essa é a minha vida. Que saco, hein? Vamos ler algum e-mail aqui, cara. Vamos nessa bustanga do celular mesmo. Ai, meu Deus. Tá, agradecimento. Stein. Você é judeu, Stein? Tiago, seu merda, agradeço pelas dicas barra conselhos do seu estúpido podcast. A parte de olhar sempre nos olhos quando estiver conversando com alguém, ser sério como uma rocha, apertar a mão como se fosse matar, entrar na academia e escutar música clássica. Eu dei essas dicas aqui no meu podcast? Que coisa, hein? Todos esses conselhos me ajudaram no trabalho, na faculdade, na merda da vida amorosa e na minha saúde física e mental. Valeu, maluco. Isso aí, cara. Valeu. Ai, que saco, cara. Tem uns e-mails que são meu saco, hein? Tá, vamos lá. Orangotangos versus chimpanzés. Fala, Thiago, beleza? Comenta um pouco sobre a articulação que o Nessahan faz entre orangotangos e sociedades dominadas pelas fêmeas e chimpanzés e sociedades dominadas pelos machos. Talvez ele não tenha colocado nesses termos, mas eu acho válido dar uma analogia dos primeiros com homens que buscam sexo e valor social, sempre abertos a todos os grupos, e dos segundos, homens que prezam mais pelo seu próprio grupo e são agressivos contra outros. Pode ser macaqueação, mas permita uma conclusão burra disso tudo. Progressistas são orangotangos e conservadores são chimpanzés. Sim, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido. Mas falando sério, orangotangos possuem organização social mais parecida com a do homem moderno, não acho? Acho. Não tenho nada interessante para acrescentar nesse meio, mas eu concordo, cara. Só consigo dizer que sim, eu concordo. Sei lá, porque o centro da sociedade do orangotango é a fêmea, né? E o chimpanzé é o macho. Os machos. Não sei, cara. Talvez a evolução explique isso. Talvez falta de comida fez os caras ficarem mais, sabe? Mais fechado entre si, entre os machos. Não sei. Não sei, meus amigos. Ou então as orangotangas fêmeas têm uma buceta muito gostosa e os cara ficaram rendidos a isso. Aí virou matriarcal a sociedade. Ah, aqui o e-mail do cara, ó. É aqui, ó. Aí. Quero autorização para criar um canal com pequenos trechos do seu podcast. O cara aqui. Percebi que seu canal já tem outro paralelo, mas como o antigo administrador se suicidou. Acredito que tenho todos os pré-requisitos para este cargo, para este nobre cargo. Não precisa ler este e-mail em podcast futuros. Ah, já li, cara. Beleza. Aí, aqui, ó. Aí me mandaram cá ganhando cuts. Confere aí, Thiagão, o canal. Então confiram você também. É cago e ando, mas o E é aquele desenho assim, E, sabe? Que é tipo um 8. Ah, tá. Opa, chegou um e-mail daquele cara que me perguntou alguns podcasts atrás se ele deveria terminar com a namorada dele. Que é o cara que tem 19 anos e namora uma mulher de 21. Então vamos lá. Sou o merda de 19 anos que namora a de 21. Tentei terminar com a menina mais de uma vez, mas não deu certo. Afinal, não só ela que estava resistindo por não querer perder o eterno capacho, como também eu ainda tenho ligação emocional com ela, apesar de às vezes desprezá-la, tendo comido putas e me aproximando de colegas ao longo do relacionamento. É, cara, mas vou te contar uma coisa, hein? Uma novidade nesse mundo, que talvez você não saiba. Você tem que terminar mesmo tendo ligação emocional e principalmente por ter ligação emocional que você tem que terminar. Não pense que um dia você vai deixar de ter uma ligação emocional e aí você vai conseguir terminar, cara. É por isso que terminar é difícil, ô burro. Tá, a questão é que minha autoestima é minúscula dentro ou fora do relacionamento. Ah, cara, quem não é? Eu também. Me tornei. Mas, cara, a sua autoestima. Isso que os caras não entendem. A autoestima de todo mundo aqui é ruim. De você, a minha, de todo mundo que tá ouvindo isso aqui. Só que é isso assim, cara. Para as coisas serem. Para você conseguir fazer coisas minimamente grandiosas na vida, e isso nem é uma coisa grandiosa, terminar um namoro, mas já é uma coisa que exige uma separação entre Entre o seu eguinho e entre o adulto, o homem foda que tem dentro de você em algum lugar. Tá? O seu eguinho é o você, o menininho que tem autoestimazinha, que tem medinho, que tem ligaçãozinha emocionalzinha com a namoradinha. Em algum lugar dessa merda que você chama de você, tem um homem aí, entendeu? Ignora o vocêzinho do eguinho, do emoçãozinha, do chorinho, do namorinho. E foca um pouquinho no cara, no homem que tem lá no fundo, que faz as coisas mesmo sem querer, que termina mesmo sem querer, que termina mesmo tendo ainda ligação emocional, que termina namoro mesmo tendo autoestima baixa. Ignora um pouquinho quem é você, seja outra pessoa, crie uma outra personalidade que você pode fingir que você é e você segue aquela personalidade, independente do que o seu eguinho e a sua emoçãozinha estão sentindo, ok? É difícil explicar ou não? É óbvio que é difícil, cara. Faz as coisas independente de ser difícil. Só pega e faça uma boca aí, nessa sua cara horrorosa. Pega essa boca e fala com ela que tá tudo acabado. Seu eguinho vai achar ruim? Seu autoestimazinha vai achar ruim? Vai, mas você vai ter que fingir, pelo menos, que você é o cara que você acredita que tem dentro de você, que pode se tornar um homem um dia. Vamos fazer isso? Vamos? Vamos continuar o e-mail, então. Me tornei um tímido por ser rejeitado e muitas vezes. Eu não consigo ler o e-mail sem fazer voz de retardado, cara, quando eu leio essas coisas. Me tornei um tímido por ser rejeitado. E muitas vezes, bode expiatório no colégio. Ah, tá. Posso ter uma arrogância masculina no começo das convivências, sendo o fodão do curso, mas fico, via de regra, traumatizado com as ações que elas me fazem. O que sempre me deixa calado e travado depois, que nem criança. Meu Deus. Frequentemente fico apaixonado pelas fêmeas alfa. Ai, meu Deus. Dos cursos que fiz, e a paixão não desaparece até eu chutar o balde e mandar a real para elas. Mandar a real. Pra perder as esperanças. Como ser mais cara de pau e menos inseguro? É o que eu tô te falando. Simplesmente seja, cara. Simplesmente seja. Seja um pouco mais sem noção, cara. Você tá se importando muito contigo. O que que você acha que vai acontecer? Eu não precisa xingar a mulher, cara. É só parar de conversar. Eu não sou tipo de. Ah, eu tô afim de uma mulher, sei lá, eu tô com 19 anos de idade, eu tô afim de uma mulher. E tá me incomodando o fato de estar afim dela. Aí eu chego pra ela e falo, oh, vai tomar no cu e sai correndo. Não é isso, cara. É simplesmente deixa como se a pessoa tivesse morrido, entendeu? Sei lá, não precisa, só para de falar com ela em todos os meios que você fala, internet, pessoalmente, tudo. Aí se ela vier falar com você, se ela vier, se ela vir, se ela falar com você, você responde como se fosse se estivesse respondendo o porteiro, sei lá, o padeiro. Ah, seu pão tá aqui, ó. Peguei isso aí. Ah, beleza, valeu. Ah, ó, chegou correspondência aqui, do correio. Tem uma correspondência. Ah, beleza, tá, vou pegar aqui. Valeu, obrigado. É assim, cara. Trata como se ela fosse uma pessoa normal. Como se você não fosse um merda. Como se tivesse um projeto de homem dentro de você. Acredite que tem. E haja como se tivesse. Só isso. Cara, você quer uma dica? Eu vou dar uma dica para todo mundo, cara. Porque às vezes eu falo os negócios aqui e fica meio subjetivo. Ah, cria não sei o quê, finge aqui não sei o quê e faça. Simplesmente faça. Aí fica meio vago, meio subjetivo demais. Os caras não sabem. Os caras que precisam de uma receitinha de bolo. Seguir, sabe, 10 passos para ser menos cara de pau. Sabe esses caras? Que precisam de tudo, um plano, o cara não consegue só escutar a ideia, o princípio e criar o caminho por conta própria. Eles têm que ter o caminho, o mapa e o GPS indicando exatamente cada passo que ele vai dar, porque senão o cara não consegue, o cara é tudo merda. Sabe o que você faz, cara? Pra ser mais cara de pau com a mulher? Qualquer mulher, cara. Você, não é só o que me mandou e-mail, você é o que tá me ouvindo. E você que é mulher, tampa o ouvido, que provavelmente você vai ficar com raiva de mim agora, você vai me achar machista e vai me achar babaca. Tá, pra perder a timidez e ser mais cara de pau e menos inseguro com qualquer mulher do mundo, Não é só essas merdinhas da sua faculdade. Qualquer uma, cara. Do mundo. Você vai fazer o seguinte. Sabe aquela música, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, do Chaves? Sabe? É ridículo o que eu vou falar, mas funciona que é uma beleza. Faz isso com qualquer uma e você vai ver, cara. Sabe essa música do Chaves? Você é jovem ainda. E pega a mulher, na sua imaginação, tá? Pega a mulher que você acha que você é inseguro com ela, que você queria ser mais cara de pau, que você não consegue ser natural perto dela, você fica travadão e fica sendo um idiota perto dela. Imagine essa mulher com 20 quilos a mais e 20 anos a mais. Então, se ela tem, sabe, 60 quilos, 55, imagina ela com 75, imagina ela com 80 quilos, com aquele pneuzão na barriga horroroso. E se ela tem 18, imagina ela com 38. Se ela tem 20, imagina ela com 40, entendeu? 20 quilos e 20 anos a mais. Dançando ao som dessa música. Se você é jovem ainda. Pra te ajudar, bota no YouTube essa música, você é jovem ainda, fecha o olho e imagina ela dançando uma dancinha, ela com os bracinhos assim, os bracinhos meio dobrado, girando em torno da própria circunferência que virou a barriga dela com 40 anos de idade. De preferência, imagina com duas criancinhas, que são dois filhinhos dela, imagina que ela é mãe solteira, imagina dois filhinhos do lado dela dançando também, dançando essa música também. E pensando isso também, e te olhando, entendeu? Querendo um pai, sabe? Imagina isso, cara. Sabe a dancinha? Sabe a dancinha da. Quem assistiu a Vaca e o Frango, a abertura aí do desenho? Como é que o frango dançava? Imagina a mulher com 20 quilos a mais e 20 anos a mais, com dois menininhos perto, dançando, se você é jovem ainda, do jeito que o frango da Vaca e o Frango dança. Imagina isso, cara. Acabou. Você vai olhar para ela, você vai começar a rir, cara. Mas é um exercício, não é uma vez só. Faz uma vez, aí no outro dia você bota a música lá, se você é jovem ainda, já, e fecha o olho e imagina de novo, de novo, de novo. É um exercício, é um exercício. Você vai ver o tanto. Aí imagina ela suando ao dançar essa música, ficando cansada e tendo que peidar de cansaço. E depois cagando, sentando gordinha assim, com a pança enorme no vaso. E cagando. Pra mim funcionou, cara. Com toda mulher que eu pensei fazendo isso, eu falava, nossa, ela vai ser isso um dia. E acabava. Eu falava, nossa, cara, o fato de eu estar me sentindo tímido perto dela é um fato meramente temporal. Que depende só de nós estarmos em 2018, porque se tivesse em 2038 eu não estaria achando isso. E se tivesse em 2008 eu também não estaria achando isso, porque ela seria criança. Entendeu? É só um mero acaso ela tá no mesmo tempo que eu tô aqui, que no mesmo tempo que eu tô com tesão e querendo transar, ela tá no auge físico dela, mas isso aqui vai passar rapidinho. E acaba tudo, cara. Acaba tudo. Tá bom para vocês ou não? Uma coisa prática que vocês podem fazer hoje mesmo. Façam e me mandem e-mails com relatos se deu certo ou não. Não só o cara que me mandou esse e-mail, mas todo mundo que tá ouvindo e tem esse mesmo problema de ser tímido e não ser seguro com a mulher. Façam isso e é um método que eu desenvolvi. Nem precisa me agradecer, não patenteei. Quem quiser aí ganhar dinheiro em cima disso, fica à vontade. E me manda e-mail no thiago.caguiando@gmail.com com o seu relato. Você não vai gastar mais que 5 minutos, você pode fazer da sua casa. Abre outra aba aí do YouTube. Bota no se você é jovem ainda e enquanto a música toca, imagina a mulher que você tem timidez, 20 quilos a mais, com 20 anos a mais, dançando da maneira mais ridícula que você pode imaginar, que você conseguir imaginar. Ao som dessa música, com dois filhinhos do lado, dançando também. E é isso, cara. Me mandem e-mails. 5 minutos você faz isso, você faz o teste e você vai ver se não funciona. 5 minutos você vai ver. E aí você me manda um e-mail e fala: funcionou ou não funcionou e por quê e qual é a história que você tem com essa mulher. Tudo bem, meus ouvintes? Então tô esperando, cara. Tô esperando. É thiago.caguiando@gmail.com. Beleza? Vamos ver quanto tempo já tem, cara. Ah, mas eu vou parar com isso agora. Já tem muito tempo. Vamos acabar com isso, ok? Amigos. Até algum dia, cara. Até, sei lá, eu prometo que eu vou fazer mais. Desculpa, eu não tô fazendo muito, é porque eu sou um bosta, tá? Então, um grande beijo. É, se inscrevam aí no canal do YouTube do Cagando Andando. Me sigam no Instagram, é um Thiago Carvalho. É, mandem mesmo thiago.cagunhando@gmail.com. E curtam a página do Facebook, que é facebook.com/cagando. Só que o do cagando não é um o no final, é um zero. Então é cagande zero. Cagando, só que o último o é um zero, entendeu? E aí você faz isso. E tem um grupo lá do Facebook também, que é do Cagando Andando Podcast. Botem lá, Cagando Andando Podcast, tracinho grupo, que vocês vão achar. Para participar dele, você não pode participar do grupo do Saco Cheio no Facebook. Por quê? Porque eu vou te dizer o porquê, cara. Porque lá só tem merda, gordo, beta, frouxo e filho da puta. E mulher retardada, sabe? Sabe, velho? Aí não pode. Não pode participar do meu. E participar do de lá. Você vai ter que fazer uma escolha e você vai ver que foi melhor a escolha que você tomou de vir pro meu lado, que é um lado que não tem frouxo. E os ADM não são gordo. Com carinha de gay e de beta, filho da puta fudido, sem testosterona nessa merda de corpo gordo. Ok, amigos? Então até algum dia. Em breve, sei lá, semana que vem, daqui 7 dias, tá? Um beijo e tchau.